poder. Pode pesquisar. Tem uma galera que não quer te ver brilhar, brother. Pode pesquisar. Tem gente ruim que não quer te ver prosperar, brother. Pode pesquisar. Tem uma galera que não quer te ver brilhar, brother. Pode pesquisar. Tem gente ruim que não quer te ver prosperar. Nas telas e nas mídias espalham suas mentiras, mil vezes repetidas. Alienação, liberte-se você dessa escravidão. Não venda sua alma, nem a mente e o coração, brother. Pode pesquisar. Tem uma galera que não quer te ver brilhar, brother. Pode pesquisar. Tem gente ruim que não quer te ver prosperar. Busque o conhecimento, coragem, discernimento, que vai chegar o momento da sua imunização contra a hipocrisia e manipulação, que invertem a verdade e a realidade. O rato se corrompe, mente não responde, foge, se esconde. Converte a fé do crente em olho por olho, dente por dente. Pastor fazendo arminha com a mão. Templo é dinheiro e igreja, negócio com isenção. Lobby político forte, prometem o céu no seu golpe. Exploram os pobres e fracos, cultivam o medo. Doutrinam e roubam até o seu pensamento. A ciência é o melhor remédio, a cura é a educação. Poder para o povo, escolas, justiça não é esmola. Demagogos, fascistas e sua escória, na lata de lixo da história não passarão.